Vocês cantam pelo nosso Deus. Prefiro ser seu amigo e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar este amor que tem aqui? Fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e contar que se apaixonou por alguém, esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade, você me disser oi, eu vou responder só oi. O meu peito gritando te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. O meu peito gritando te amo. Ser só seu amigo e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar este amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade, você me disser oi, eu vou responder só oi. O meu peito gritando te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi.